Resto para acionamento táxi decolagem, direção à torre 1895, confirme o POB, autonomia e alternativa. Copiado, Oscar Vitorino Forne, agora 1895, ajustado no 019, bom voo. Voo na 601 para o Rio de Janeiro, Galeão, ciente das condições, ponto 4. 601 no Galeão, aguarde cópia. Ciente, aguardado. 3, complete aproximação, torre 1895. 1895? Afirmativo. Olha o 6720 da web. Sim. Senhorita, consegue para mim coordenar a bridge? 46720, faço coordenação direto com o Recife 1251, na TRM 13325. 351, 13325, graças, boa noite. Charlie Papa November, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, Charlie Papa November. Papa November, Papa 394, solo 06, direita 219, solo, boa noite. Direita 219, boa noite, tchau, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Oceanero 6143. Reforme Zulu 10. Recorda da pista 10. Saída da El, Leia da Bridge. O controle 208 e o transponder 5032. Correto, condução de chama e posicionamento no 04. Guarulhos 340. Não copiei, confirme que sou para copiar. OTAN 3897, ciente da informação X-Ray, ciente OTAN 3897, se prepare a Dael Leda Bridge, aguarde cópia. Dael Leda Bridge, aguarde cópia. Poderia confirmar se o gol no 601 não confirmou correto? Confirme. Se o gol no 601 não cotejou correto toda a informação. Um minuto só no 601. Alô Salvador, boa noite, TAN 3894, táxi Alfa. 3894, prossegue via Alfa e aguarda antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, TAN 3894. Papa November, chame torre 1895. 1895, Charlie Papa November. Era um, o cotejamento está correto. Quando pronto, chame aí pro CBEG acionamento no 04. Torre Salvador, muito boa noite. O Papa Papa, Charlie Papa November está estabilizado e LS da 10. Tchau, Papa November, altímetro no 019, continue a aproximação, guardando pista livre. 1019 no QNH e continua a aproximação. Charlie Papa November. TAN 3894, prossegue via Juliette para o 10. Ingresso Juliette para o gate 10, TAN 3894. TAN 3897, Guarulhos 340, copia? Negativo, professor. Autorizado, Guarulhos 340, decola da 10 com curva direita, saída da Leda Bridge, intercepta a López do Luno 6 após rota do plano. O controle opera, 1208, aciona 5037, coteja. Autorizado, Lida 340, decola da 10 com curva direita. A saída da El, transição Leda, após direto bridge, intercepta a López do Luno 6. O controle 1208. Transponder 5037, TAN 3897. Correto. Quando pronto, chame o pushback acionamento no 051. Quando pronto, chame no 051, pushback acionamento. Solo Salvador, Papá Romeu, Papá Vitorindia, vai ingressar na Lima para cruzamento do pátio principal. Ponto de espera da 10. Correto, Copiado, mantenha a posição e aguarde. Ciente, vai manter posição para ingresso do pátio Papá Romeu, Papá do Perú. Romeu, Papá Vitor Índia, observe o arbóis da TAM parqueando até o gate 10. Após o mesmo, agiliza o táxi via pátio principal, Índia e Alfa, via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando então chama a torre em 11895. Afirmativo, observando o tráfego da TAM, ingressando no pátio, após ele está autorizado táxi via Índia, Alfa e ponto espera da 10. Lá chama a torre 11895, Papá Romeu, Papá do Perú. Correto. 6143 da Oceanela, uma boa noite na Alfa, irá aguardar antes da Juliette. Dando passagem, aeronave de pequeno porte, após a mesma, já ingressar via Juliette para o 09. Não 43, copiou? Sener 6143 é o solo? Sener 6143, você não escuta ainda a torre? Afirmativo, chamar o solo, desculpe. 219, fim de luz. Perdão. Sener 6143 está aproximando das letras. Mantenha a posição antes da Juliette, irá dar passagem na nave de pequeno porte, após a mesma, irá prosseguir via Juliette para o portão 09. Afirmativo, está mantendo antes da Juliette, dá passagem aeronave de pequeno porte, segue da nova estrada, após prossegue para o 09. Ali, Papá November, boa noite, vai prosseguir para que pátio? Copiado, táxi então via Alfa e reporta antes da Juliette para ingressar no pátio principal. No 43, prossegue então via Juliette para o 09. Afirmativo, via Juliette autorizado prosseguir até o 09, no 43. Cono 273 confirmando, sumou para copiar com FINS 360. Salvador, Papá Romeu, Papá Vitor Índia no ponto, espera da 10 para cá. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, autorizado ingresso e decolagem, pistão no zero, vento 180 graus com 10 nós. Autorizado ingresso e cabeceira no zero, decolagem, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Vai prosseguir no pátio principal, Lima, Mike. E na Quebec, irá chamar a torre em 11895 para o cruzamento da 10735. 4. O Gol no 601, pushback acionamento no 4. 601, 04 livre, chame tá. 04 livre, chamando a portanto, tá. Paulo Salvador, boa noite, Gol 1273, informação X-Ray. 1273, com fins, está autorizado, nível 360. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta Pazulu no meio após rota do plano de voo. O controle opera 1208, aciona 5043, cotejo. Paragon 5, autorizado nível 360, pista 10, com curva direita após decolagem. Saída da Euleda Bridge após a Pazulu 16, conforme o plano. Controle 1208, transponder 5043, Gol 1273. 1273, da Gol, cotejamento correto. Quando pronto, chame pushback acionamento no 03. Chamada para pushback acionamento, Gol 1273. 8, tem um bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papá Romeu, Papá Vitor Índia decolou na Puca, Jamo, na sua escuta. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, contato radar, subida ao nível de voo 410, Puca Aracaju. Puca Aracaju, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Conforme decola os 17, controle 120, décima 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Controle, boa noite, papai, tem um gosto com a Vitor. Então, Oscar Vitor Uniforme, contato radar, disponível de voo 430 da Euleda Bridge. 430 da Euleda Bridge, então. O senhor vai prosseguir na Taxi Lima. Plan 3897, posição 05 para pushback acionamento. No 05 está autorizado, chame táxi. Fala para o táxi 3897. Para o táxi com 151 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas. Copiado no 601, via Índia e Alfa, até o ponto saída da 10, quando chama a torre na frequência 1895, bom voo, ajuste no 019. 019, 1895, centígrafo. eu só prossegui na Mike, ok? E após o senhor irá dobrar a primeira à esquerda na Quebec. E na Quebec, chamará 1895 para o cruzamento? Afirmativo, no pátio 5 mesmo. 180 graus com 10 nós, altímetro 109. Autorizado, ingresso de decolagem. Voo na pista 10, voo 1601. Romeu, Papa Vitorinha, passa nível de voo 160, chame Recife no 2685, alterna 2545. Afirmativo, no 126 decimal 85, alternativa 125 decimal 45, este é o Papa Romeu, Papa Vitorinha, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Xenero 6259, sente uma informação X-Ray, cópia para Guarulhos. Controle 120 decimal 8, bom ver, boa noite. Boa noite, 208, sente credo, voo da 601. Xenero, aguarde cópia. A sua escuta, seria a saída para Guarulhos? Adael Leda Brice. Adael Leda Brice, obrigado. Radar, voo 360, Daiel Leda Bridge. Daiel Leda Bridge, 360 autorizado, gol na 601. Capitão Guasca, Papa Vitor, uniforme, passa nível de voo 180, chame Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 3325, Oscar Vitor, em forma, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Sam 3603, tem informação X-Ray, passe nível 180. 3603, acena identificação, Mari 050. Identificou, deve para o nível 050, pegada Mari, Sam 3603. O Salvador é o Sam 3897 para o táxi, 4. 4 horas de autonomia, alterna Galeão, nosso POP 173. Direito 97, segunda direita via Índia e Alfa, com espera do 10, vai chamar a torre 18, decimal 95, altímetro 0019. Então, bom voo e boa noite. Só confirmando o POB? 173, amigo, 173. Grato, bom. Segunda direita, Índia Alfa, ponto espera, 118, decimal 95, 338, 97. Tan 3897.010, pronto. Solicitação do centro, o senhor vai alinhar e manter cabeceira 17, vai aguardar para decolagem a previsão de mais 3 minutos, vem. O 3897 vai alinhar e aguardar na cabeceira 10, confere? Afirmativo, sem preferência de aguardar no ponto de espera, você vai ter que esperar 3 minutos, solicitação do centro Recife. Aguardar 3 minutos, suficiente. Será assim, eu teria mais... Livre ingresso, cabeceira aguardando, tá 3897, agora mais 2 minutos. Está autorizado a alinhar e aguardar. Sim, tá livre, alinhar e manter, cabeceira 10, tá 3897. Alinhar e manter, cabeceira 10, 3897. Ultra 6259, apenas para confirmar, irá aguardar mais um minuto só para a cópia, estamos em coordenação com o centro, ok? Ok, nas três escutas já pronto para a cópia quando o possível 6259. Voo no 6601, está cruzando agora 1030. Gente, aguarde a transferência. Gente, aguardar. Livre decolagem, pistão 0, vento 190 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10, tá? 3897. Gol 1273, está no 3, puxa bem acionamento. Aguarde no 273. Voo no 601, passa nível de voo 165, chame Recife no 33, correção 1251, alterne 13325. 251, alterne 1325, voo no 601. Controle Salvador, muito boa noite, está 3897. Cruzando 1810 pela Sahel. TAM 3897, contato radar, subcobrante de voo 340 da El, Leda Bridge. 340 da El, a Leda Bridge, TAM 3897. Solo, tem uma previsão para 1273? Então, 273, nós estamos em coordenação com o Centro Recife. Nos foi solicitado que as aeronaves com a rota passando pelas posições Bridge, da GEL e EOTS tivessem separação ainda em solo, para que quando chegasse na FIR Brasília, essa separação fosse de 20 milhas entre as aeronaves. E nós estamos coordenando aqui o horário da decolagem do senhor. Foi nos passado que a decolagem do senhor só seria autorizada a partir das 21h48. O senhor inicia da presente no 03? 21h48. Tá bom, vamos ver se a companhia fala com o pessoal de Brasília. Ok, obrigado. Para o táxi, eu vou no 567, 172 OPAB, 3h40, alternativa é Campinas. No 567, copiado, taxia via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera da 10, condução à torre, 9895, ajuste no 019. Pátio de Alfa, ponto espera de 895 no 019, gol no 567. Oceaner 6259, Guarulhos 360, copia? Copia, 6259. Autorizado, Guarulhos 360, decola 10 direita, da Eole da Bridge a saída. Intercepta pelo Luno 6, após conforme a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5031, Cotege. Oceaner 6259, autorizado, Guarulhos, nível 360, colando da pista 10 com curva direita, saída da Eole da Bridge. Intercepta pelo Luno 6 e vai conforme a rota. Controle 1208, transponder 5031. Correto, 6259, conforme foi explicado ao Gol, que também vai prosseguir pela mesma rota, o senhor também tem um horário coordenado para a decolagem. O Centro Recife nos coordenou a decolagem do senhor a partir das 21h52. Então, no 09, nos chame para o pushback acionamento. Ok, vai chamar o 6259, sim, pelo horário. Obrigado. E foi por causa do jogo do Brasil, foi? Boa noite, Gol no 567, ponto de espera da 10, chega pronto. Gol 567, autorizado a linha de decolar da pista 10, vento 180 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10, Gol 1567. Autorizado, Gol 1567. G73, prossiga. O centro está ciente que isso aí prejudica uma malha inteira em relação ao nosso pouso em Congonhas, agora vai ser prejudicado por fazer esse atraso. Ele tem noção do que é isso? 1273, afirmativo, acho que os gerentes têm noção sim disso e provavelmente isso ocorreu devido a alguma falha nos sistemas de Brasília. Está sendo feito isso justamente para que se garanta a segurança, ok? Claro, com certeza, segurança em primeiro lugar. Mas isso pontos bem, deve ficar malha todinha, inclusive horário de pouso em Congonhas, etc, etc. Ok, então na escuta, quando autorizado o pushback, eu não vou chamar agora não, só continuar o espaço.